por doida, pirata, completamente apaixonada. Maluca de amor, cê tá fazendo eu perder a cabeça. Meu Deus, o que será que aconteceu? Eu já não sei o que é que eu faço com você. Já dei um tempo pros amigos da pelada e até minha gelada eu parei de beber. Não saio mais com a galera pra festar, você não deixa eu respirar. O que é que eu vou fazer? De manhã você me acorda, à tarde me namora e à noite me enche de prazer. São 24 horas de amor que a gente faz, e quando tudo acaba você sempre quer mais. O doida, pirata, completamente apaixonada. Maluca de amor, cê tá fazendo eu perder a cabeça. O doida, pirata, completamente apaixonada. Maluca de amor, cê tá fazendo eu perder a cabeça. Não saio mais com a galera pra festar, você não deixa eu respirar. O que é que eu vou fazer? De manhã você me acorda e à tarde me namora e à noite me enche de prazer. São 24 horas de amor que a gente faz, e quando tudo acaba você sempre quer mais. O doida, pirata, completamente apaixonada. Maluca de amor, cê tá fazendo eu perder a cabeça. O doida, pirata, completamente apaixonada. Maluca de amor, cê tá fazendo eu perder a cabeça. Doida, pirata, completamente apaixonada. Maluca de amor, cê tá fazendo eu perder a cabeça.